Para via Índia, quando pronto, 3295, gol 897. Gente, boa noite, Matheus. Cristiane Centro Recife, 260, alterna 1288. 260, 288, fecha no 5. 0-0. Alem Matheus, 5-0, 1-0. 5-5-4, decolados 1-0-0-3. Controle agora 1-2-0, decimal 8, não vou. 1-0-8, obrigado. Salvador, 3554. 3554, acione código 5047. 3554, desconsidere a última informação. Estacionada 0260, 3554. Trip 5514, contato radar, saída Conde, submantenha 130. Perfil Conde 130, Trip 5514. Decoda 06, controle 120, decimal 8, boa viagem. 08, boa. Controle Salvador, bom dia, gol 1897, decola. Gol 1897, bom dia, contato radar, saída da El, submantenha 360. Aéreo 360, 1897. Hotel. Aguardando a saída prevista, por gentileza. Pronto, autorizado Galeão, nível 320, via Zulu 10, esmate após volta ao plano de voo. Nicolau 10, Gael, Leda, Bridge, 5062 aciona, 1208 ao controle, tá, 3153. 3153, primeira curva à direita. Primeira curva à direita, estão no zero, tá, 3153. 3153, primeira curva à direita, próxima zero. Reportará, 3153. Mas autorizado, táxi, reporte para ingresso na pista. Tá pronto para decolagem? Pronto. Autorizado, vento 110 graus com 10 nós, aporte fora do solo, mais atlético meu. Interno da Mocate, reportará fora do solo, momento. Salvador, muito bom dia. Papapá, Mike, Gillette, Romeu. Papapá, Mike, Gillette, Romeu, bom dia. Mantenha-se em condições visuais. 500 pés, litoral sul, na escuta do controle. 500 pés, litoral sul, na escuta do controle, Romeu. Cacuno 43, autonomia de 3 horas e 11, alternando Salvador. Aqui autorizado, táxi, pátio, índice de Montero 39. Tan 3153-06, pushback, acionamento. Autorizado, coordena, chama ataque, 3153. Olha o papapá, Mike Gillette, eu estou através do Parque de Estossu, autorizado DCT Comércio, calçada. Ciente da presente, comércio, mantenha-se em condições da escuta do controle. Autorizado da presente, calçada, na escuta permanente do controle, Romeu, mantendo 500 pés. 3890, autorizado alinhar e decolar a pista 190, vento 120 graus com 8 nós. Pelo visto autorizado, táxi, você pode fazer um ingresso à pista. Tripe 5514, serviço radar terminado a 18 milhas tudo a este da posição Conde. Não conseguimos contato com o controle Alacaju, falta de coordenação com o mesmo na frequência 120 decimal 3. Decolador 20, controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá? 3890, 2000 pé, Pucca. TAM 3890, bom dia. Contato radar, saída Pucca, sub e mantenha 330. 330, Pucca, 3890. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. Microsoft. para a direita, passando para o 7, passando para o 3, mais 5, passando para o 8, passando para o 8, passando para o 8, passando para o 8, passando para o 8, passando para o 8. Siga mais Eco Delta. Livre, acionar um táxi. Siga Papá Romeu até o Oscar Tango. 121, décimo 9. Bravo, que Luiz, que autorizado alinhar a cabeceira no 7, reporte pronto. Negativo, senhor. Não temos condições de decolagem da pista 17 e ocorreu um imprevisto. Tivemos um passageiro aqui que estava passando, digamos, estava passando bem e houve requisitado o serviço médico e, portanto, vamos ter que aguardar então a partir de 8h16, é isso? Chamaremos então os senhores para dar o seu prosseguimento ao nosso voo. Obrigado. Apenas confirmando a nossa autorização, permanece válido e positivo? Ok, gente, obrigado. 5316, bom dia. Senhora identificação, chegada à mãe. Informa que a pista 10 encontra-se fechada. Confirma as intenções? Ciência, desça para nível 050, foi na proa do VR Salvador, reporte para modificação do plano. Batão, braço custo autorizado, decolagem, pistão no 7, vento 120 graus com 8 nós. TAM 3890, chame centro Recife em 126, decimal 85, secundária 12545. 2085, 2545, centro Recife. TAM 3890, obrigado, bom dia. Bom dia. Então, acho que a tanga é forte na papá para ingresso na pista. Então, bravo que o Luiz que tem colado hoje 2-9, tem condições de agilizar a curva esquerda para cruzar o primeiro terço do campo? Sente, curvando a esquerda, aguardando transferência. O hotel acho que está autorizado ali, a cabeceira 97, a porta pronta. Maria, pegar dois ataques, reporte para ingresso. O Bravo que veio utilizado pro do litoral norte, chama o controle 120 decimal 8. Batango Bravo aqui, Luiz, que confirma intenções. Gente, mantenha-se em condições visuais, o ajuste é 10-20. Bravo aqui, Luiz.